sobre todas as nações. Mestre, Rei dos reis, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, só o Senhor é Deus. Mestre, Senhor dos senhores, grande sobre todas as nações. Mestre, Rei dos reis, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, só o Senhor é Deus. Meu tesouro, meu amor, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, razão do meu viver. Meu tesouro, meu amor, Jesus, Jesus. Nome lindo, razão só.